73, boa noite. Boa noite, o 273, gol. O 273, sobe para o 360, contato radar vigilância. Sobre vigilância, radar, sessão 360, gol, 273. Chename 310, redução de velocidade para 200 nós. Ok, amigão, já estamos reduzindo para 200. Tá diminuindo a distância aqui do tráfego, é bom? Amigo! Autorizado táxi, chame para cruzamento no 028, Joker, chame na hotel. Ajuste confirmando 1018. Estado 1018. Treinamento bom, 1-6, está no gate 1. Está autorizado no 1, chame táxi. Semana. 3662, complete final, chame torre no noite, decimal 6. Salvador, tá 3662, final 90, está autorizado, boa noite. Autorizada final, pistão 1-0, número 1 à frente, 5 milhas. Vinte para 2-0, 1-0, 1-8, 6-3, 1-0. Pista livre, autorizado pouso, vento no 7-0 com uma dúzia, o TAN 3662. Tem pouso 1-0, TAN 3662. Falou, eu tenho 2-3, na época a parte da nossa pista. Dois, três. Cruzamento autorizado de imediato. Ah, não estou cruzando a hora. Vamos ao TAN 3662. Estou cruzando o tráfego aqui na pista, mas não vai interferir com sua aproximação. Né, 6310, está estabilizado o localizador, visual com a pista. Reduza a aproximação, complete final, chame torre no noite decimal 6, chame 6310. 6310. A torre transfere 118612, não pode esperar. Boa noite, boa noite. 6310, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 1-0. Chegou perto, desça para o 050. Salvador, muito boa noite, gol 1885, ciente da informação Whisky para a cópia. Confirmando? Afirmativo. Sente e aguarde o ponto. Prossiga. Ok, inicia aproximação perdida. Ok, inicia aproximação perdida, suba para 2000 pés e chame o controle, 1935. Confirme a aproximação perdida para o 6390? Afirmativo. O controle informou que o senhor foi solicitado para reduzir, não reduzir, o tráfego da TAN está muito, muito próximo aí à sua frente. Inicia agora aproximação perdida e chame o controle. Está totalmente reduzido, 6390. Possibilidade de um 360 da presente? que faça uma órbita. Faça uma órbita e reporte interceptando. Sim, a gente vai fazendo 360, informar interceptando. Graças. Tudo para 1700 e faça a órbita, ok? 1700, 6310. Uno 273, chama Centro Recife, Uno 3325, alterno 288. 332588, obrigado, Anais. Visado 360 para Guarulhos, via Prestes 50, decola com curva direita, saída da EL, LEDA, BIDEV, controle 1 no 9, decimal 35, e aciona 5037, o Uno 885. Autorizado, Guarulhos, no 360, primeira curva direita, Upper Whisky 50, saída da EL, Leda Bidev, controle 11935, transponder 5037, gol 1885. 1885, chame pronto, puxa essa nave. Reportará 1885. Bom, Salvador, tá 3662, boa noite. Boa noite, prossegue Alfa e Juliette, portão 3, o 3662. Alfa e Juliette, para o portão 3. Para o táxi, gol 1613, com 144 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, terminando com 20. Juca vai iniciar de imediato, confirme. Está autorizado, 1018 e a torre 18,6. Ok, 1018, quanto pé, 18,6. Salvador, boa noite, passaria 2224. 224, prossiga. Beleza, autorização para Cruzeiro. 350, aguarde cópia. Fala, Salvador, 352, eu não meia cópia, se estiver disponível a autorização. Está ciente da informação, WISC. Alô, Salvador, é o TAN 3561, não. Informação WISC, autorização para... Brasília. 0 graus, 1, 2, nós. 6310, ciente de repouso, pista 1 a 0. Outra guarda. Guardando. O Trip 526 chamou o solo? Afirmo, tá ciente da Whisky, autorização Aracaju 170, por gentileza, senhor. Só o estado de cor. Olá, Salvador, muito boa noite. Web 5836, 330 para Recife, sentido da Whisky. Ativo número 4, copia o Web 5836 agora. Número 4. Juque 23, contato radar, saída Gólia, sobe para o 200, serviço de vigilância. Juque 23. Roda pista 10, curva esquerda, bombo, frote. 119.35 e 5065 transponder. Autorizado 350, Papa 19, decola à esquerda, bombo front. 1935 é o controle, 5065 é o código 2224. Correto, em pronto. Trip 5216, cópia. Copia, Trip 5216, prossegue, senhor. Autorizado nível 190 para Aracaju, 190, Golfo 677. Decolagem pista 10, curva esquerda, Pouca Aracaju. 11935, 5052. Indicação. Autorizado a chegada a Mari, dista 060. Mari 060, Golfo 398. É o transponde 35216. Está correto, em pronto. Guanabara, o pushback saneamento, 352 e 06. Para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 8. 1-0 no 8, 3 mil pés, ajuste 1-0. 17, decolagem 1-0, direita, gole, transição, o fito. Controle 1 no 935 e aciona 5056. Autorizado 380 para Brasília, via Coisa Lua 17, decola da 190, sai da Gole, transição ao VIP. Controle 1 no 935, transponder 5056, o 3561. 561 está corretinho, pronto. Reporta pronto, 561. 219, agradeço a coordenação pelo 360, então. 30, Aperuísk 58, decolagem 1-0 esquerda, Pucaracaju, 1-1935 e 5054, transponder. 330 para Recife, via Aperuísk 58, decolagem 1-0, curva esquerda, saída Pucaracaju, controle 1935, transponder 5054, web 536. Correction, pronto. Tá pronto. Bom, boa noite, Chiné 63, 1-0, Livrona Alfa. 6310, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, pole position, 6310. Fala Salvador, 5216 para pushback e acionamento no remoto 14. 5216, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 5216. Passarego no caso aguarda. Guarde para push. Salvador, boa noite, Azul 4071, ciente da UISC, autorização para Campinas, nível 360. 4071, Campinas, autorizado 360, decola da pista 10, com curva direita, da El Leda, após Leda, voa direto bridge, intercepta Pesolo 16 e prossegue conforme o plano. Controle 1935 e aciona 5062. Cintia Azul 4071, autorizado para Campinas, nível 360, decolando a pista 10. Primeira curva é à direita, saída é da El, segue para Leda, Brite, pela Upper Zulu 16, conforme rota do plano. Controle 1935, transponder 5062. Chame pronto, Azul 4071. Models 2202, chame agora o controle em 1935. 1935, boa noite. Controle ao voo 1613, decolado na sua escolha. 1613, está livre a subir até o nível 360. Atrato radar, precisa de vigilância. 360, ciente. Foi solicitado de manter 3 mil em frente pela subida ou alguma restrição? Só deu 360, está livre. Ok, 360. Rosca Golf Serra, desce a 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, autorizada a final 1-0. Descendo para 2 mil no 0 no 8, Golf Serra. Romeu Golf Vita, sem identificação, na proa de Amancha, me deu de descida. Para 050, Romeu Golf Vitor. Vitor 23, estabilizado, saída agora. Vou número 3, estabiliza na proa de Eval. Na proa de Eval, vou 1613. Salvador, o trip 5216 para o táxi, 34340, Salvador. 23, estabilizado, saída agora. Gente. Aguarda o tráfego do 62 iniciar táxi para segui-lo até o ponto de espera. O ajuste é 1018 e a torre 1816. Gente, 1018, 1086, aguardando o voo iniciar o táxi, 3526. Está no ideal descida. Whisky Foxtrot Lima, voa e proa de Itape, chegada Mari, descida 050. tirar a mar e foi de TAP até o 80.8. Voo número 3? Escuta. Voo e eu fito. Fito, 63. O 1398 desce para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000, comei 18, vou no 398. Fica a seu critério, chama o táxi. Alô, Salvador, gol 18885 para o táxi com 136 a bordo, 4 horas e 14, antena Galeão. 9985, Juliette Alfa, 18.6, ponto espera, 1018. Juliette Alfa, ponto espera, 1186, com 1018, 1885. Voltando 3561 no pushback acionamento no gate 09. Porta 9, aguarda o 3561. Aguarda o 3561. Salvador, muito boa noite, Altan, 3152, informação WISP, escrita 160. 3152 da TAM, sonho de identificação, chegada Mari, velocidade em 250 nós. Chegada Mari, 250 nós, confirma a descida via? Desce mantendo 060. 060, recebido, 3152. Olho, Golf Serra estabilizado. Golf Serra, complete final, chame torre no noite decimal meia. 2,5 graus, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Eu gosto da Golf Serra. Golf Serra, ciente visual com tráfego, pouso na 10 ou na 17? Faz simbra, modifica uma base pela direita para 1,97, Golf Serra. Ok, vento no 60 graus, 11 nós, chame para o cancelamento. Golf Serra, já modifica, já. Vira uma base pela direita. Sim? Já modifica da presente para uma base pela direita da 1,97. Acorda alternando Fortaleza com 3,50, mais 2,24. 7. Papatango, Oscar, Golf Serra. Golf Serra. 1,885 no ponto de espera da 1,0. 1,885, alinhar e decolar da 1,0, vento 1,70 graus, 1,0 mais. Alinha e decola, 1,885. Quilo 9, acione identificação, autorizada a chegada bom, fidência para 4.000 pés, ajuste no 0 no 8. Vou por 1,9, 25, autorizado de entrada ponto, descendo para 4.003, ajuste 1.098. Cruzando 040 para 3.000, gol 1.398. 398 desce para 2.000 pés, autorizado a final no zero. 2.000 autorizado, gol no 398. Número no 3, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 260. 282-1260. Boa noite. Positivo, companheiro. Em subida. Sinal do 7, trem baixo com o Sierra. Tem livre pouso no 7, 1,70 graus, 11 nós, Oscar Golf Sierra. Golf Sierra. Salvador, muito boa noite. 352, 18, tá pronto. Ponte de da pista 10. 52, 16. 352, 16, ali e mantém. Perdão, senhor. 52, 16, ali e mantém. Pista 10. 20 quilos Zulu, desça para 2.000 pés. 2.000, 20 quilos Zulu. Oscar Golf Sierra, solo, Zulu 1, táxi até a Baeté, boa noite. Canal nível 050, vai atingir. Ou no 885, sobe para o 360, contato radar, vigilância no 885. Subindo para o 360, 1885. Foxtrot Lima, sua velocidade? .2009, Foxtrot Lima. Gente, Romeu Golf Vito, sua velocidade? .2009, tá. Romeu Golf Vito, mantenha 050, vetor radar sequenciamento, curva pela sua direita na proa 170, limite ao lote. Direita proa 170, mantendo 050, Romeu Golf Vito. Esse Foxtrot Lima desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizada final no 0, Foxtrot Lima. 2.000 com 1.018, Foxtrot Lima. 1.70 graus, 12 nós. Autorizada a decolagem, 352.06. 3.000 no 0 no 8, Romeu Movimento. Ah, no localizador vai passar Duna, gol no 398. 398, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 6, obrigado. A intensidade clareza 1. Ainda permanece muito ruim a transmissão dos 224, mantém o ponto de espera. Confirma se melhorou, senhor. A clareza e intensidade 3. 86 no ponto de espera, negar 108. Boa noite, 3561. Sendo na 35, 35216. Muito obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o 35216. 35216, contato radar, sobe para o nível 190, vigilância. 190, vigilância, 35216, aguardando ansiosamente, quando possível, a direta da Aracaju. Assim que possível, será autorizado. 5 a bordo, doutor, metro de horas e 23, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Entendi, 145, Salvador, 3 e 23. Aguarda a passagem do tráfego da TAM. Após o tráfego, prossegue até o ponto de espera 186, a torre, ajuste 1018. Passagem do TAM, após o TAM, prossegue até o ponto de espera da 18, torre 186, ajuste 1018, vai para 536. Zona 52 da TAV, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao log, tá? 3152, restrita 060 ainda? 050, descida. 050 agora, 3152. Para nave? Kilo Zulu. Kilo Zulu está livre e descida em condições visuais. Seu plano modificado aos 1,5 de minutos. A proa da rotatória 1018 na minha escuta. 1018, a proa da rotatória na minha escuta. Kilo Zulu. O vento para o 1398? 1,7, 0 graus, 1,4 nós. Passarinho 2224 após o tráfego na final, que pousa ali e mantém. Após o tráfego ali e mantém, 2224. 152. Atinge, mantém 3 mil pés, Romeu, Oliveto. Sente, mantém. Trizano 52, reduza para 210. 210 reduzindo, tá? Trizano 52. 0, Aperuísque 58, decolagem 10, esquerda, Pucaracaju, 1935 e 5070. 17, libera a direita, solo 219. Libera a direita, solo 1219, gol 1398. Responda, ou chama 6310. Chama pronto, 6310. Grato. Trip 52, sono 6, vou em Aracaju. Direto Aracaju, 5516, muito obrigado. O meu Golf Vito para 2 mil pés autorizado, final 10. 2 mil pés, final 10 autorizado, o meu Golf Vito. Interceptar o lock ou apenas em caso de falha? Vito prossegue na Alfa, direto Juliette, portão 612. Posição 8, autorizado, time táxi. Autorizado no direcionamento, chamará táxi 4071. Pela direita. Ok, plano modificado 22119, base curta, para 17 na final.